Coberto Tintas. Só quem tem o maior estoque de tintas da região pode fazer os melhores preços e condições de pagamento. Mais de 30 anos no mercado. São 23 lojas para você escolher a mais próxima de você. As melhores marcas de tintas e a mais completa linha de materiais e acessórios para pintura. Venha fazer seu orçamento na loja mais completa da região com um de nossos profissionais de atendimento. E aproveite para conferir nossas promoções. Coberto Tintas. Praça Antônio Paes, 775. Vila Jones Americana. Anote nosso telefone 3406-3266 ou venha para uma das lojas Coberto Tintas. 6 horas e 2 minutos. Música, informação, prestação de serviço, entretenimento, jornalismo, esporte. Este é o prefixo da sua rádio. VYK 540, ondas médias. 580 kHz, Rádio Clube, Clube, Estúdio, Rua Tamoio, 875, bairro Santa Catarina. Telefone 19-3475-8801. Na internet, Rádio Clube, americana.com.br. Rádio Clube, desde 1950, 70 anos de história. Uma emissora do Grupo Liberal de Comunicação. Está no ar, trilha sonora. E a Betty Regina chega para te fazer companhia. Para começar, vamos falar de Zazá. Essa novela foi escrita por Lauro César Nunes. Também Aymar Labate e Rogério Lima. Exibida entre 5 de maio de 97 a 9 de janeiro de 1998. Contou com Fernanda Montenegro, Paulo Goulart, Neila Torraca, Natália Fidang, Marcelo Novaes, Letícia Spiller, Vicente Reis, Pati Siqueira, Antônio Calone, Julia Lennart, Alexandre Borges, Vanessa Lois e Jorge Dória nos papéis principais. Picante fez parte da trilha nacional da trama.